Antena Web Informação com Sara Freixo. Boa noite, sejam bem-vindos ao Antena Web Informação. O Primeiro-Ministro foi vaiado hoje na chegada a Aveiro, onde se deslocou para participar na conferência sobre Estratégia Europeia de Responsabilidade Social. Cerca de 50 pessoas, afetas à CGTP, receberam Pedro Passos Coelho com gritos, palavras de ordem e cartazes onde se lia que os ricos estão cada vez mais ricos e os pobres a morrer. Passos Coelho evitou os manifestantes, tanto à entrada quanto à saída da conferência. A FENPROF iniciou hoje uma semana de luta e admite prolongar os protestos por mais tempo se o Ministro da Educação não agendar uma reunião com a estrutura sindical. Mário Nogueira, líder da FENPROF, explicou que os professores estão preocupados com os cortes orçamentais na educação, mas também com o empobrecimento dos currículos escolares e com os cada vez maiores mega-agrupamentos escolares. Por isso, esta semana a FENPROF estará nas escolas, em debates, a promover ações de luta através da distribuição de panfletos juntos dos pais e dos encarregados de educação, promovendo debates e afixando faixas e cartazes. Os desempregados de longa duração aumentaram 28,7% no espaço de um ano. Em janeiro deste ano, o número de pessoas inscritas nos centros de emprego portugueses era de 710.652. Destas, 292.755 não tinham trabalho há mais de um ano. Durante quatro dias, a PSP do Porto teve em marcha uma operação de onde resultou a apreensão de 17 mil doses individuais de AX, três armas de fogo e duas armas brancas. Desta operação resultou ainda a detenção de 60 pessoas. Na sequência da operação policial do Comando Metropolitano do Porto, que decorreu das 7 horas de sexta-feira até às 7 horas desta segunda-feira, 31 pessoas foram detidas por condução sob efeito do álcool e outras 10 detenções por tráfico de droga. 5 pessoas ficaram detidas porque não tinham carta de condução, 4 tinham mandados de captura, 3 por furto a estabelecimentos e 2 por desobediência. 2 pessoas ficaram detidas por resistência e coação sobre um agente de autoridade, uma outra por permanência ilegal em Portugal, uma por roubo e outra por jogo ilegal. A PSP apreendeu ainda uma pistola de alarme, 2 imitações de armas de fogo, 2.429 euros, munições, telemóveis, 13 documentos de viaturas, um automóvel e 2 LCDs. António Pires de Lima, o atual presidente executivo da Unicer, considera insustentável a carga fiscal imposta aos trabalhadores e às empresas. Pires de Lima considera que é tempo de passar à fase de efetivo crescimento económico e de investimento na economia, já que é impossível que o país se sustente baseado apenas na receita de austeridade aplicada até agora. No primeiro dia de greve dos trabalhadores da companhia aérea espanhola Iberia, a empresa foi obrigada a cancelar metade dos voos entre Lisboa e Madrid. Esta é a maior greve alguma vez feita pelos funcionários da Iberia e foi convocada pelos sindicatos de trabalhadores da companhia, que protestam contra a reestruturação que está a ser levada a cabo e que pode vir a deixar sem trabalho cerca de 3.800 pessoas. A paralisação vai durar 5 dias e deverá atingir cerca de 70 mil passageiros. Os trabalhadores grevistas e a polícia espanhola já se envolveram em confrontos no aeroporto de Barajas, em Madrid. Há relatos que apontam para 2 detenções. Uma mulher imolou-se esta tarde dentro de uma dependência bancária em Almassora, na região espanhola de Valência. A mulher, de 47 anos, está em estado grave, com queimaduras em metade do corpo. Ainda são desconhecidas as causas que a levaram a ter esta atitude, mas quando as unidades médicas chegaram ao banco para prestar a primeira assistência, a mulher gritava: "Vocês tiraram-me tudo!". Está agora internada na unidade de cuidados intensivos do Hospital de La Fé. Mário Draghi admitiu hoje que é preciso encontrar formas de mitigar os efeitos do ajustamento económico em países como Portugal. O presidente do Banco Central Europeu reforçou, no entanto, que esses esforços para mitigar o efeito da austeridade não podem comprometer o efeito desta e que os ajustamentos devem prosseguir. Óscar Pistorius telefonou ao melhor amigo às 5 para as 4 da manhã para lhe dizer, a chorar, que tinha acontecido um acidente terrível e que tinha matado a namorada, Riva Steenkamp. Justin Divaris dirigiu-se então à casa de Pistorius, aconselhado por um vizinho deste, que lhe disse que o atleta olímpico não estava bem, mas quando lá chegou a polícia já estava a deter Óscar Pistorius. Vários órgãos de comunicação social sul-africanos avançam que Oscar Pistorius estaria sob o efeito de esteroides anabolizantes, uma substância que pode desencadear ataques de fúria intensa, e pode ter sido isso que levou o atleta a atacar e matar a namorada. Entretanto, a tese de que Pistorius terá confundido Riva Steenkamp com um ladrão foi excluída pelas autoridades, que já encontraram mesmo um bastão ensanguentado na casa de Oscar Pistorius. O Antena Web Informação fica por aqui. Volto amanhã.